Hoje analiso as pessoas. E essa análise não é uma tarefa fácil, nem para mim, nem para ti. Para mim não é porque, tal como te expliquei no nosso encontro inaugural, neste contexto sou rebelde. Não me vejo como mais um do grupo. Eu sei que devemos, ou deveríamos, coabitar constantemente, partilhar, viver em comunidade. Mas quem segue essas doutrinas? Quem se arrisca a abdicar de algo ou de alguém que considera valioso para ceder esse objeto ou essa pessoa a outrem? Pronto, pega lá. Pegas, mas tens de devolver, porque isso é muito importante para mim. Pensando melhor, não te vou dar coisa alguma. Isto é demasiado importante para mim. Isto é o que ouço muitas vezes. Mas não será mais importante ver o sorriso e a felicidade, quase sempre pura, daqueles que são auxiliados? As pessoas até gostam de quando tornam os outros mais felizes. Não concordas? Mas, noutras situações, confundem-me. O indivíduo que não se importa de pagar dezenas de euros para, com um aparelho novo, satisfazer uma desconhecida, é o mesmo que se recusa a ceder 50 cêntimos ao jovem que pede esmola à porta da igreja. E a senhora que rejeita, até com gritaria, o pedido de uma assinatura para promover uma casa de apoio a limitados, é a mesma que, segundos depois, entra no mercado e oferece vários sacos recheados de comida para o banco alimentar. É para entender. Aqueles rapazes das portas é que tinham razão. As pessoas são estranhas. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Places look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. É no meio destas contradições, no desenrolar destas posturas quase extremistas, que me afasto. Prefiro observar os seres humanos ao longe. Não encaixo. A certa altura, começo a questionar. As pessoas são estranhas porque o estranho aqui sou eu? Talvez. É que tentam convidar-me a entrar no panorama mediano, não no mediático. E eu recuso. Pronto, é possível. Sou eu o estranho, o anormal. Então que saia eu daqui? Não gosto deste tipo de estranheza nas pessoas, mas se o estranho surge deste lado, que seja eu convencido por um estranho. Nunca te apeteceu ser cativada ou mesmo levada por alguém que não conheces? Bom, no teu caso, seria um pouco ou muito complicado seres levada por um estranho ou um conhecido. Mas nunca pensaste nisso? Eu pensei. Talvez não ser levado, mas deparar-me com um perfeito desconhecido. Desconhecido até àquele momento, porque depois, com certeza, passaria a ser conhecido. Respeitado, talvez um amigo. Ou amiga. É o enveredar pelo incerto que, confesso-te, amiga, é um cenário que me agrada. É um rumo perigoso, é. Mas quando a análise dos conhecidos não me satisfaz, espero pelo inesperado, pelo surpreendente, pelo mistério. Não um mistério por resolver, qual Arthur Conan Doyle, mas uma surpresa que me aguarda, um incógnito. E que eu gosto que seja incógnito. Vamos ver no que isto dá, como diz o povo. Normal. Podes sentar-te, Lena, não me importo. És uma desconhecida? Ótimo. Stranger things. Analisar pessoas não é uma tarefa fácil para mim, devido aos parâmetros que enumerei até há pouco. Essa função não é menos complicada para ti, parede do meu quarto. Porque, sejamos abertos e francos, quantos exemplares tens à tua disposição para elaborar a tua análise? Normalmente, um. Eu. Não tens a base mais adequada para um estudo, como já terás compreendido. Deixa lá, não fiques inquieta. Inquietas já são elas, as outras pessoas. Queixam-se de um carro que não ficou estacionado como a lei manda. Começam a protestar, a ameaçar, a mencionar autoridades e possíveis gestos de violência. Quando é a vez delas de se sentarem ao volante, fazem o mesmo. O marido não vê o casaco no sítio onde o deixara. Inicia o seu movimento de contestação, de barafunda, quase um motim junto da esposa. Mas não o vejo a fazer um terço do que a mulher faz em relação aos cuidados da casa. Aparece tudo feito, não é? Mas o essencial, em ambos os casos, é protestar. Mais uma vez, copiando as expressões de muitos dos nossos conterrâneos, nunca estão bem com a vida que têm. E insistem em demonstrar que os outros é que estão errados e eu sei fazer bem as coisas. Nós os dois sabemos que não é assim. Parece que gostam de se revoltar, que já faz parte da postura diária. Inquietam-se facilmente, antes de olharem para dentro. Criticar os outros é fácil, mas deviam andar na escola com os meus netos quando eles fazem a autoavaliação. Acho que é assim que se chama. Talvez isso baixasse o nível da inquietação geral. Até em Coimbra, o Simões herdou a inquietação do branco. Até tu pareces inquieta, parede. Contas com o bem que tu me fazes, a contas com o mal porque passei, com tantas guerras que travei, já não sei fazer as pazes. São flores aos milhões entre ruínas, meu peito feito campo de batalha, cada alvorada que me ensinas, ouro em pó que o vento espalha. Cá dentro inquietação, inquietação é só inquietação, inquietação. Porque não sei, porque não sei, porque não sei ainda. Há sempre qualquer coisa que está para acontecer, qualquer coisa que eu devia perceber. Porque não sei, porque não sei, porque não sei ainda. Ensinas-me a fazer tantas perguntas na volta das respostas que eu trazia. Quantas promessas eu faria se as cumprisse todas juntas. Não largues esta mão no turvalinho, pois falta sempre pouco para chegar. Eu não meti o barco ao mar para ficar pelo caminho. Cá dentro inquietação, inquietação, é só inquietação, inquietação. Porque não sei, porque não sei, porque não sei ainda. Há sempre qualquer coisa que está para acontecer, qualquer coisa que eu devia perceber. Porque não sei, porque não sei, porque não sei ainda. Cá dentro inquietação, inquietação, é só inquietação, inquietação. Porque não sei, mas sei que não sei ainda. Há sempre qualquer coisa que está para acontecer, qualquer coisa que eu devia perceber. Porque não sei, mas sei que não sei ainda. Há sempre qualquer coisa que eu tenho que fazer, qualquer coisa que eu devia resolver. Porque não sei, mas sei que essa coisa é que é linda. Inquieta porquê? Estás frustrada por confirmares que não consegues estudar as pessoas? Não estejas. Não vale a pena. Segue a minha palavra. Bom, se continuas desconfiada e a insistir na tua tristeza, vou tentar lembrar-me de outros exemplos concretos. Olha, voltando à estrada, um diálogo deste género. Desculpe lá, não fui eu que tive culpa neste acidente. Eu apareci de um lado direito daquele condutor e ele ou estava distraído ou pouco concentrado e bateu na minha viatura. O outro responde. Você está maluco? Eu é que vinha de um lado direito e tenho prioridade. Alguém deve estar a ver muito mal. Ou é cego e não sabe. Ou é atrasado e ainda não sabe. Estou num espaço comercial com direito a escadas rolantes, uma dessas modernices. Quero percorrer as escadas a caminhar, mas não consigo, porque está um casal à minha frente a ocupar a largura toda. Por favor, pergunto eu, o senhor pode desviar-se para eu passar? Oh, balhote, estás com pressa, passa por cima, respondem-me. De certeza que é este nível que queres analisar, parede. Mas lá está. Quando se deparam com situações injustas, precisamente para elas, calam-se, conformam-se. Quando está uma causa justa no seio da operação, fiquem mudos e dizem amém. Porque é assim? Porque é assim que tem de ser? Porque é assim que as coisas fazem? Não é. Ou, pelo menos, muitas vezes, não tem de ser assim. Eu não gosto de ser injusto para com os que me rodeiam. Não ficaria feliz se alguém fosse castigado por causa de uma falha minha. Mas também não faço questão de ser punido por causa dos outros. Aqueles que jogaram ao toca e foge, entendendo o tocar como o prevaricar, esses que se esconderam, pois, que sejam castigados. Ou melhor, que sejam desprezados e esquecidos. Não me convencem de que a culpa também é minha. Se o apelo é a um esforço coletivo, quando o erro foi igualmente coletivo, com certeza eu estarei lá. Caso contrário, não. No fundo, eu não quero pagar por aquilo que eu não fiz. Não é assim, Tiago? Eu não quero pagar por aquilo que eu não fiz. Não me fazem ver que a luta é pelo meu país. Eu não quero pagar depois de tudo o que dei. Não me fazem ver que fui eu que errei. Não fui eu que gastei mais do que era para mim. Não fui eu que tirei, não fui eu que comi, não fui eu que comprei, não fui eu que escondi quando estava a olhar, não fui eu que fugi, não é essa a razão para me quererem moldar, porque eu não me escolhi para a fila do pão. Este barco afundou, houve alguém que o cegou. Não fui eu que não vi. Eu não quero pagar por aquilo que eu não fiz. Não me fazem ver que a luta é pelo meu país. Eu não quero pagar depois de tudo o que dei. Não me fazem ver que fui eu que errei. Talvez do que não sei, talvez do que não vi, foi de mão para mão, mas não passou por mim. E perdeu-se a razão, todo bom sofreu. Foi mesquinha a canção desse amor a fingir. Não me falem do fim, se o caminho é mentir. Se quiseram entrar, não souberam sair. Não fui eu quem falhou. Não fui eu quem cegou, já não sabem sair. Eu não quero pagar por aquilo que eu não fiz. Não me fazem ver que a luta é pelo meu país. Eu não quero pagar depois de tudo o que dei. Não me fazem ver que fui eu que errei. Meu sonho é dar mãos e mar, minha força é navegar, meu norte é em contra-luz, meu fado é vento que leva e conduz, e conduz, e conduz. No entanto, e antes que termine a nossa 14ª conversa, vou deixar-te uma alternativa que origina esperança, um caminho possível que traz confiança. Rimou e é verdade. Talvez preferisses eliminar, ou no mínimo afastar, todos os cenários que te apresentei hoje. Mas não. Não podes apagar o contexto que os outros criaram à tua volta. Mesmo que tentes, acho que não consegues. O que tu podes e deves fazer é criar o teu contexto. Procura outros locais de convívio. Faz uma pesquisa por sítios onde vale a pena coabitar. E nem precisas do Google, que ainda está cru nesse aspecto. Vai atrás daqueles que, no início, são estranhos e anormais. Vais ver que, com o passar do tempo, vão continuar a ser estranhos e anormais. Para os outros, para ti, estão bem como estão. É verdade, tens marcas do que já foi, do que querias que fosse e que nunca chegou a ser. Mas não fiques sempre agarrada a essas ideias antigas, a eventuais eternidades desperdiçadas. Muda. Procura pela mudança que, vais ver, será positiva para ti. Não te admires se te cruzares com a pura inocência de que já falamos, também no primeiro encontro. Mas valores mais altos se levantam nesses novos companheiros e companheiras. Se quiseres, conseguirás ficar enquadrada num mundo novo. Se quiseres, encontrarás seres humanos que são isso mesmo, humanos. Se quiseres, ficarás adaptada e enquadrada, com os outros que são estranhos como tu. Se quiseres, passarás a sentir felicidade quando analisares as pessoas, essas novas pessoas. Mas tens mesmo de querer. Cenário que define As imagens das molduras são lembranças lancinantes, podem magoar-te. Tem cuidado, não queiras perder-te. E a vaidade pode enganar-te. É subtil, mas vai alcançar-te. Fazer-te tropeçar só mais uma vez. Tu juras que é a última vez. Sou testemunha daquilo que vês, daquilo que dizes, daquilo em que crês. Não queiramos acreditar, não há fantasmas por trás, porquê? Há promessas que se foram atraiçoadas pela máxima. A intenção é que conta. Palavras desvaneceram-se no ar. Já não podes.